mostra o seu caminho. Como a gente cantou do Salmo 24, fazei-me conhecer vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza. Ou então, o Salmo do dia de hoje, guardai-me, porque em vós me refugio. Somente vós sois meu Deus. No Senhor nós colocamos a nossa confiança. No Senhor nós colocamos a nossa esperança. Os deuses dos pagãos passam, mas o nosso Deus permanece e não muda nenhuma vírgula. Leva pleno cumprimento aquilo que prometeu. Então hoje é para a gente sair daqui dizendo: eu confio no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, a lei dada a Moisés conduz a Cristo, que a levou à perfeição no Evangelho. Peçamos a graça de reconhecer a sua santidade. Nós vamos rezar: ouvi-nos, Senhor, todos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pastores que explicam a palavra na homilia e pelos catequistas que a ensinam às crianças na catequese, para que o façam com verdade e humildade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo povo judeu que ouviu Moisés e os profetas, e pelo povo cristão que escutou a boa nova de Jesus, para que creiam no único Deus que lhes falou, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que transgridem os mandamentos e pelos que vivem e ensinam a sua bondade, para que as palavras de Jesus os iluminem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que adoram o Senhor, Deus verdadeiro, e mesmo sofrendo, o não trocam pelos ídolos, para que venham a contemplá-lo no seu reino, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis cristãos da comunidade paroquial da nossa cidade, que se reúnem habitualmente desta igreja, ou aqueles que nos acompanham pela rádio, rezando conosco, para que confessem que só Deus é o Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo descanso eterno de Maria do Carmo Oliveira, Alisson Andrade Vanderlei, Antônio Vanderlei, para que o Senhor conceda a luz e a paz no reino dos céus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Em ação de graças a Nossa Senhora Aparecida, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que nos destes a fé na vossa lei, ensinai-nos a reconhecer que ela é santa e fazei que todos os homens a sigam, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Daqui do meu lugar

Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade. Os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. De graças pela sagrada comunhão recebida, rezemos: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Peçamos ao bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, que dê santos e dedicados pastores à sua igreja, e digamos: Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-nos a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe e Rainha dos apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio. Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai, segundo o amor do vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão. Assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa mesa. Dai-nos, Senhor, os padres que a lagoa precisa. Dai-nos, Senhor, os padres que a lagoa precisa. Dai-nos, Senhor, os padres que a lagoa precisa. Oremos. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.

sofrimento. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. Rádio Difusora de Alagoas apresentou a Santa Missa em seu lar. Seleção do Povo. Neste sábado tem futebol em dose dupla. Pela Série B, às 15:30, direto do Independência em Belo Horizonte, tem América e CRB. E às 17:00, pela Série C no estádio Rei Pelé, tem CSA e Botafogo da Paraíba. Séries B e C, no som da sua Seleção do Povo. Difusora de Alagoas, 93.3. Apoio Cultural Carajás. Ofertas todos os dias pra você. E Governo de Alagoas. Juntos por uma Alagoas de todos. De segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã, acompanhe o Difusora Amanhã, aqui na Rádio Difusora de Alagoas. Notícias, reportagens, entrevistas e prestação de serviço. Difusora Amanhã, a informação perto de você. O São João da Economia Carajás. Tem um arraial de ofertas pra você aproveitar. Arrasta o pé pra cá. Piso ou revestimento tipo A, Pointer, R$26,90. Telha 2,44 com 6mm Brasilite, R$99,90. Caixa d'água 1000 litros forte leve, R$369,90. Tubo soldável Tigre 6 metros, R$17,90. Porcelanato tipo A, polido Cerbras, R$59,90. E conheça a nova Carajás Marechal Deodoro. Pode contar com a Carajás. Você está na Rádio Difusora de Alagoas, 93.3 FM. Música, esporte e notícia. Continue na melhor, não dê bobeira não. Se ligue na próxima atração. Difusora. chamar quando e aonde quiser. Lindo. É navegar para o mundo lá fora. É não fazer mais viver nossa hora. Lindo é você ser a minha mulher. Felicidade sem preconceito de idade, sem preconceito de cor. Oh, oh, oh. É um beijo bem molhado, um abraço bem laçado. É a paz que eu te dou. Quero, quero, quero, quero, quero. Ser tratado de senhor, de caçar e ser a caça, feito a caça e o caçador. Nossos corpos se entregando, isso é lindo, é amor. Quero, quero, quero, quero, quero teu amor. Ser tomado como escravo, ser tratado. De cor. Oh, oh, oh. É um beijo bem molhado, um abraço bem laçado. É a paz que eu te dou. Quero, quero, quero, quero, quero teu amor. Ser tomado como escravo, ser tratado de senhor, de caçar e ser a caça, feito a caça e o caçador. Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João. Porque você não veio alegrar meu coração. Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você. Vi amor perdido, coração ferido por meu bem querer. Mandei embora, você chegou bem na hora, meu amor, chegou. Vamos embora, combina com Santo Antônio, acertar o matrimônio que São João mandou. Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João. Porque você não veio alegra meu coração. Fiz uma fogueira e a noite inteira você e amor. patrimônio que São João mandou. Agora minha despesa manda embora, você chegou bem na hora, meu amor chegou. Fogueira, pra que balão? Se a vida inteira é uma fogueira, o meu coração. Pra que fogueira? Pra me queimar muito mais. Estou amando o coração, penando e eu não tenho paz. Estou amando o coração, penando e eu não tenho paz. Balão subiu, levou bilhete meu, mas lá no céu São João não leu nem viu. Ia pedindo tanta coisa boa, mas é que à toa o meu balão caiu. Pra que fogueira? Pra que balão? Se a vida inteira é uma fogueira, o meu coração. Pra que fogueira? Pedindo tanta coisa boa, mas é que à toa o meu balão caiu. Obrigado, gente. Difusora.

uma canção de só pensar no cinzeiro depois da cinza no chão. Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe por quê. E das manias que eu tenho, de você. De só entrar no chuveiro cantando a mesma canção. De só pensar no cinzeiro depois da cinza no chão. Sabe por quê? E das manias que eu tenho, uma é gostar de você. Paz. Sábado ao meio-dia, Esportes em Destaque. Com os craques da seleção do povo, as notícias do seu clube e o futebol pelo Brasil e pelo mundo. Aqui na Difusora de Alagoas. Pé alto, banheira, catimba. Carrinho, ofensa, pimba. É jogo perigoso, jogo perigoso. A opinião de Antônio Torres. Apoio Cultural. Sebrae Alagoas, especialista em pequenos negócios. Antônio! Se agora tem um próximo desafio pela frente, momento difícil, momento delicado, o CSA vai enfrentar a equipe do Botafogo da Paraíba, que vem muito bem na competição, está ali nas primeiras posições, é um time que vem numa superação muito grande, tem um grande investimento, é um time superior ao São José, adversário que o CSA não soube ganhar, esteve na frente do placar, mas não soube administrar. É uma situação difícil, delicada, mas muita gente já jogou a toalha, principalmente os dirigentes. Lá atrás, renúncia de presidente, do presidente do conselho, do gerente de futebol, o administrador de futebol. E agora só resta uma esperança. Esse time conseguiu uma vitória, essa primeira vitória, que poderia alavancar o CSA de pelo menos tentar se livrar do rebaixamento. Esse é o desafio. Mas vamos aguardar. O jogo é contra o Botafogo no sábado. O CSA tem a obrigação de vencer. Agora é muito difícil. Eu volto a qualquer momento na programação difusora. Precisa de ajuda para aumentar as vendas da loja no bairro ou no shopping? Passa no Sebrae. Quer uma força para arrumar a confusão financeira do escritório? Procure o Sebrae. Tá querendo organizar a correria do atendimento na barraquinha de frutas ou Hortifruti? Adivinha? O Sebrae ajuda a resolver. Do ateliê de bairro à loja virtual. Se está começando ou quer expandir, é o Sebrae que te dá a mão. Quero água pra beber, água também pra você. Vamos mandar logo essa sede pelos ares. Água mineral tem que ser Verdes Mares. Água mineral tem que ser Verdes Mares. Eu quero água pra beber, água também pra você. Vamos mandar logo essa sede pelos ares. Água mineral tem que ser Verdes Mares. Água mineral tem que ser Verdes Mares. O suor do forró, calor da vaguejada, praia e futebol na muvuca da balada. Lá em casa ou no trabalho, onde a gente com saúde. Água mineral tem que ser Verdes Mares. Mineral Verdes Mares é o que todo mundo quer. É pelas mãos que muitos vírus, bactérias e outros vetores de doenças conseguem entrar no nosso corpo. Por isso é muito importante lavá-las com água e sabão, depois de espirrar, antes e depois de comer, de ir ao banheiro e de cozinhar. Você também pode usar álcool em gel. Dessa forma, dá para evitar doenças como conjuntivites, resfriados, verminoses, herpes e até a gripe H1N1. Cuide da sua saúde. Uma iniciativa do Instituto Zumbi dos Palmares. Você está na Rádio Difusora de Alagoas. 93.3 FM. Música, esporte e notícia. Continue na melhor, não dê bobeira não. Se ligue na próxima atração. Notícias esportivas, aqui na Difusora de Alagoas. Quebrando todos os recordes. É tiro livre. Está começando o Tiro Livre, a sua primeira atração esportiva da Seleção do Povo. A informação do seu clube e o comentário com credibilidade. Está no ar, Tiro Livre, aqui na Difusora de Alagoas. Agora 7:31, está no ar o Tiro Livre Difusor, a primeira atração esportiva do dia. É Tiro Livre. Na primeira rádio de Alagoas, as outras vieram bem depois. Difusora. Há 75 anos, batendo um bolão com você, torcedor. Até às 8:00, com informações esportivas, os resultados de ontem, o que vai acontecer, os resultados, os jogos de hoje, aqui dentro do Tiro Livre e as informações esportivas para você. Afinal de contas, é a primeira atração esportiva do dia que a Difusora leva até você há 75 anos. Esse é um programa tradicionalíssimo da nossa Rádio Difusora, é o Tiro Livre, viu? Eu quero dizer da alegria de estar apresentando, comandando com todo o equipe, né? O nosso Tiro Livre, afinal de contas, ninguém é forte sozinho. No ar o nosso Tiro Livre. E ontem, uma terça-feira de muito futebol, tivemos Série D, Série C, Série A, Série B. Todos os resultados aqui para você, surpresas também na rodada de ontem. Vamos destacar as notícias do CSA, que se confirmou aí, 8 jogadores, daqui a pouco Jorge Afrânio, né? Liberados. Acordos que foram feitos, tomara que a conta não chegue, né? A situação não é fácil para o CSA. Se fez acordo amarradinho, tudo certinho, o pessoal vai embora, né? E não coloca na justiça. Se deixou alguma coisa pendente, é ruim. Vamos esperar notícias. E quem ficou que honre o nome do CSA, né? Para que ele não caia para a Série D. Detalhes com o nosso Jorge Afrânio daqui a pouco. Tem a Federação Alagoana de Futebol com o nosso Guilherme Umbraga e o Clube de Regatas Brasil. Hoje é dia dos namorados, esse 12 de junho de 2024. E dia dos namorados, os jogadores do CRB com as suas famílias, porque o CRB vai passar uma semana fora, né? Jogadores casados, é ruim para ficar esse tempo, mas precisa trazer a bolacha dos meninos. Então, parabéns aos torcedores, torcedoras também no Dia dos Namorados e que acompanham a programação e que vão aos estádios, né? E tomara que continue indo, porque o estádio é lugar de família. Não é isso? Acompanhar o futebol. De vândalos, não. Maloqueiro, não. É família. Com certeza. Na mesa informatizada, eu tenho Claudemir Henrique do Carmo, do nosso Tiro Livre Difusora. Bom dia! Nas gravações e montagens do Tiro Livre, Odilon Costa e o Jalo Neto. A coordenação técnica do nosso José Chaves Lins. Coordenação de esporte de Oswaldo Barbosa, pode chamar de Oswaldo, e o que ele atende. A gerência das rádios Educativa e Difusora, a jornalista Cristina Brito. Direção da casa do Robson Calheiros. Tudo pronto para você, torcedor. Matheus Menezes, bom dia. E os seus destaques, rodadas. Matheus Menezes. Jogos ontem, terça-feira. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Claudemir. Bom dia para toda a equipe. Bom dia, claro, você, meu querido e minha querida ouvinte. Um bom dia especial, claro, para todos os namorados e namoradas que estão nos escutando nesse dia 12. Verdade. Acordou cedo. Acordaram cedo. E hoje tem jogo, tá? Não é porque é dia dos namorados que não vai ter rodada, não. É dia de feira, tem rodada acontecendo. Hoje, inclusive, rodada cheia da Série D. Olha só curiosidade. Né? Exato. Olha só curiosidade. Feira, né? Geralmente, Série D, fim de semana, sábado, domingo, segunda. Mas justamente hoje, dia dos namorados, o pessoal vai ter que dar uma pausa ali no momento com a companheira, com o companheiro, pra jogar. Na hora do love. Na hora do love, vai ter que entrar em campo. Inclusive, tem alagoanos hoje jogando. O CSA vai ter que viajar, inclusive. Já tá viajando, provavelmente. Já deve estar lá pra Petrolina, em Pernambuco. Vai jogar às 7 horas da noite. O Asa vai receber o Itabaiana às 8 horas da noite, mas pelo menos é em casa, é em Arapiraca. Então, depois do jogo, pode voltar pra casa pra ficar com as esposas, tudo certinho. Mas é, rodada cheia da Série D, 25 jogos ao todo, incluindo esses dois alagoanos aqui, nossos representantes, e hoje também jogo único da Série C, Sampaio Correia e Caxias, esses dois também vão ter que dar uma pausa no dia dos namorados para jogar. Esse confronto era para ter acontecido na terceira rodada da Série C, porém, por conta daquela situação da chuva do Rio Grande do Sul, atrasou, a rodada vai ser completada hoje, esse jogo, no caso, vai ser cumprido hoje. E ontem, na véspera do dia dos namorados, tivemos sim, rodada, tivemos jogos acontecendo, séries A, B, C, a D, perdão, a séries A, 4 jogos movimentaram a rodada. A Atlético Goianiense empatou com o Corinthians em 2-2. Detalhe, o Corinthians estava vencendo por 2-0, tomou o empate no fim com gol de pênalti. O Juventude empatou com Vitória em 1-1. Vitória segue mal na competição. Botafogo venceu o Clássico Carioca contra o Fluminense. Pelo menos dormiu na liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Botafogo. Exato, Botafogo. Novo, Botafogo, né? No momento é o líder, mas pode ser ultrapassado nessa, no decorrer da rodada, ao longo da semana. E acho que o torcedor está até traumatizado, então nem está... Nem está considerando muito essa liderança. Nem está se empolgando muito, até porque início de campeonato. É verdade. E o Atlético Mineiro venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 de virada. O jogo foi em Bragança Paulista. O Atlético foi lá, venceu de virada, placar final 2-1. Na Série B, o Mirassol venceu o Goiás por 1-0. Detalhe desse jogo. Mirassol venceu brabo com o jogador. Dois jogadores a menos. Dois a menos, né? Dois jogadores a menos. Inclusive, quando fez o primeiro gol, já estava com um a menos. Depois de marcar o primeiro gol, o gol do jogo, foi. O Mirassol, né? Exato, Mirassol. O time vencedor terminou o jogo com dois jogadores a menos. Tá lá ainda o Moussa, que passou aqui no CSA, né? Exato. O Mirassol teve um expulso, tá, acabou o primeiro tempo. No segundo tempo fez o gol que deu a vitória posteriormente. Mas segurou, logo depois, né, do gol, teve outro jogador expulso. Então teve que terminar o jogo, segurar aquele resultado com dois a menos em campo. Mas felizmente conseguiu para a festa do torcedor lá em Mirassol. E na Série D, dois jogos. O Altos do Piauí venceu o Maranhão por 2-0. E o Pouso Alegre empatou com o Santo André em 1-1. Foram jogos de ontem, da véspera do Dia dos Namorados, Marcelo. Muito bem. Olha, com relação a esse, o Corinthians, que tá um goleiro muito bom, viu? Soube de, fez belas defesas nesse do Atlético com 2-2, né? O goleiro do Corinthians, né? Que o Corinthians está... O Cássio não está mais, né? Exato, o Cássio está no Cruzeiro agora, o Carlos Miguel assumiu a titularidade, mas até ele pode acabar indo embora. A situação do Corinthians é tão ruim que o goleiro que em tese era para ser o titular, que é dar a vaga do Cássio, está com a proposta de fora da Europa e muito provavelmente ele pode sair daqui a 2 meses. Então, situação complicada para o Timão nesse momento, mas de fato é um ótimo goleiro. Muito bem, e o Asa faz uma promoção hoje, né? Que é uma ideia, não sei se vai fazer, né? Que levar, a mulher não paga, né? Por dia do namorado, leva aí, leva a esposa, né? Quem levar o companheiro, companheira, enfim, quem quiser ir pro estádio, quem levar seu namorado, sua namorada, não paga. Não seria não justo paga. Os casais é não isso. Terem esse incentivo a mais. Você fica no jogo, depois vai namorar, né? Continuar. Até porque o jogo, quarta-feira, 8 horas da noite. O horário não é dos melhores, vai terminar mais tarde. Então, pelo menos dá esse incentivo pro torcedor, até porque é um jogo importante. Abra uma gratuidade aí, né? É, vamos fazer uma promoção, parceiro, né? Vamos trabalhar com a diretoria aí. Muito bem, Matheus, vamos começar com os destaques. O CSA confirmou, meio mundo de gente, né? Como diz o nosso Paulinho, a Rural saiu cheinha, né, Paulinho? Saiu ontem, tivemos o Sport em Destaque muito movimentado, com direito à entrevista com o Luciano Lessa, confirmando, né? Na ocasião, no momento, ele não confirmou os nomes, mas a gente já tinha acesso à lista, mas ele sim, confirmou, havia já entrado com pedido de dispensa, o departamento de futebol se reuniu pela manhã de ontem, falou com os jogadores, estava se reunindo, então, muitos foram dispensados, eu estou até com a lista novamente do torcedor, acho que o Jorge Fernando também vai trazer, então, deixa ele trazer a informação, mas ontem foi uma manhã, barra início de tarde, bem movimentada para Azulão, que eu falei ontem até com o Carlos Madeiro e Guilherme na ocasião. Para mim, essa dispensa, nesse momento, duas coisas. Primeiro, enxugar a folha, obviamente, você está mandando suas peças em tese mais caras, de maior valor. Tá afastando elas do elenco. E também, pra mim, isso já é meio que um processo de reconstrução pra Série D. Porque a partir do momento também que você tem um empate num jogo, no dia seguinte, você já dispensa 8 jogadores, 4 titulares que atuaram no jogo passado, ontem, anteontem no caso. Então, pra mim, o CSA já tá abraçando. Não, vamos reconstruir do zero. Infelizmente, vai ser difícil, vai ser duro pro torcedor, principalmente, ter que aguentar um rebaixamento pra Série D. Mas a gente precisa agora cuidar das finanças e depois reconstruir. Fazer o caminho de volta como fez há uns anos atrás, quando na ocasião conseguiu chegar à Série A. A gente espera que dessa vez o caminho seja o mesmo e que não demore tantos anos, porque é difícil. Matematicamente, qual é a situação? Os trabalha com 22 pontos, né? 22 pontos. O time tem 4 nesse momento, precisa de 18. Ou seja, 6 vitórias em 11 jogos. A conta mais simples é essa. Se juntar os empates ali, aí 4 vitórias, 3 empates, enfim. Sim. Mas no geral, tem que fazer pelo menos mais de 50% de aproveitamento nesses 11 jogos restantes. Se o CSA vai conseguir, eu acho que não consegue. A realidade é dura, o torcedor obviamente acredita, tem essa esperança, se apega à camisa, à tradição, enfim. Mas olhando o que o CSA joga nesse momento, olhando o que os adversários estão jogando, eu não consigo cravar o CSA como favorito em nenhum jogo. Não conseguiu vencer nem o Sampaio Corrêa em casa. O Sampaio Corrêa é o único time, junto com o Floresta, que está pior que o Azulão na tabela. Então, realmente, para mim, o CSA vai ter que se contentar esse ano com a Série D. Um ano triste pro torcedor azulino. Agora, se chegar no final da Série C e escapar, maravilha, vem aqui reconhecer meu erro, falar não, errei, pensava que tá rebaixado, mas consegui safar, mas eu não acredito nisso não. É o décimo, quem tá pior do que ele é o Sampaio, né? O Sampaio é uma situação difícil também, Sampaio Corrêa, que situação, né? Sampaio tem um jogo hoje pra cumprir. Foi campeão da Copa do Nordeste já, né? Exato. Tem uma história time no futebol, tradição, né? Também. Tradição ali. Jogava Série B com frequência, geralmente faz Série B e Série C, fica nesse bate e volta. Então é uma situação complicada pro Sampaio, mas se ele vencer hoje, já passa o CSA. Pois é, o CSA vai afundando cada vez mais. O CSA vai ficar só na frente do Floresta, que é o Z4, né? Exato. Complicado. Jorge Afrânio, e as notícias do Azulão com essas mudanças e reformulação do elenco, hein, Jorginho? Bom dia. Jorge Afrânio. Olá, meu caro Marcelo Rocha, um forte abraço para você, muito bom dia. Estamos chegando aqui com as informações do Centro Esportivo Alagoano, aqui com o apoio técnico do nosso Jalon Neto. Vamos falar do Centro Esportivo Alagoano, equipe que vive aí um ano realmente para esquecer. Se já tinha que esquecer o ano de 2023, este ano de 2024 completamente complicado para a equipe do Centro Esportivo Alagoano, que não fez nada de positivo até o presente momento, a não ser a conquista da vaga para a Copa do Brasil de 2025, quando o CSA conseguiu na seletiva contra a equipe do CSA se classificar para esta competição do ano de 2025. Neste Campeonato Brasileiro, já está aí na oitava rodada, vai para a nona no jogo contra o Botafogo no próximo sábado, às 17 horas no estádio Repelé, e só bronca aparece na equipe do Centro Esportivo Alagoano. Depois de estar ganhando de 1-0 da equipe do São José, permitiu um empate aos 47 minutos do segundo tempo, e aí o que acontece é que ontem muita gente foi demitida do Centro Esportivo Alagoano. Goleiro David, que não agradou em nenhum momento a diretoria, bem como a torcida do Centro Esportivo Alagoano. O Wellington Carvalho também saindo do CSA. O Juninho Valoura, que jogou no CRB e que vinha se esforçando da equipe do CSA, está fora. O Gustavo Xuxa também fora do Centro Esportivo Alagoano. O Alisson Farias, que foi outro que veio do Clube de Regatas Brasil para o CSA, mas não mostrou futebol na equipe azulina. Também fora, mas já de há muito tempo, estava apenas treinando no Centro Esportivo Alagoano, o Marlon. Marlon foi dispensado, inclusive, ainda na era do Rodrigo Pastana. O Bruno Cardoso, quarto zagueiro, que veio na época do técnico Christian de Souza no Centro Esportivo Alagoano, aliás, foi o Christian de Souza que pediu a sua contratação, também deixa o Centro Esportivo Alagoano, além do atacante Marquinhos. Tem a questão também do jogador Alan Pedro, mas este ainda será definido, já que ele é um jogador emprestado e tem conversa com o clube de origem. Existe a possibilidade até que ele fique no clube, já que ele está com problema de pneumonia, precisa de se recuperar desta pneumonia. Portanto, CSA aí dispensando, né? David, Wellington Carvalho, Juninho Valoura, Gustavo Xuxa, Alisson Farias, Marlon, Bruno Cardoso e o Marquinhos. Nós temos aí nada mais, nada menos de que 9 jogadores deixando o Centro Esportivo Alagoano, e tem a questão aí do Alan Pedro, que será resolvida por parte da diretoria azulina. Novos contratados devem ser anunciados ainda esta semana, e sabendo que o CSA joga no próximo sábado às 17 horas no estádio Repelé. E aí, agora a dor de cabeça ficando com o técnico Ico Magalhães para armar essa equipe do Centro Esportivo Alagoano. CSA que não vive as mil maravilhas, principalmente na sua área de diretoria do Centro Esportivo Alagoano. Muita gente não se entende no CSA, as informações são truncadas e, portanto, agora tem esta informação dos 8 atletas que estão fora do CSA, falta aí 9 atletas, aliás, falta definir a questão do Alan Pedro. Mais informações a qualquer instante dentro da nossa programação normal de esportes. Segue você, meu caro Marcelo Rocha. Muito bem, 7 horas mais 46 minutos, está aí, portanto, a relação de jogadores liberados, né? A preocupação, Matheus, é com relação a se ficou amarradinho, né? Essa liberação se assinou, né, a dispensa em comum acordo para que não tenha causas trabalhistas para o futuro, né? Exatamente. Obviamente, se foram dispensados, tudo bem. Mas dispensados não significa que o clube já está livre automaticamente da folha. Porque tem um contrato assinado, pois tem um prazo de contrato a cumprir. E se o CSA, a parte contratante, desiste de honrar esse contrato na questão da duração dele, então tem que chegar com os atletas, todos eles, independente se jogou muito, jogou pouco, fez isso, fez aquilo, tem que chegar, ó, contrato é tanto, vamos pagar tanto aqui e você libera? Então vamos esperar que isso aconteça, porque já tem ação trabalhista contra o clube, infelizmente. A tendência, a gente conversou com o senhor nessa ontem durante o Esporte em Destaque, ele falou que acredita que vão chegar mais ao longo da temporada. Agora o CSA, para reconstruir realmente da base até para uma Série D, vai ter que amarrar tudo isso, vai ter que arrumar as finanças, porque também investimento para a Série D é muito maior que o da Série C. As cotas, bilheteria, transmissão de TV, que é uma parte importante da renda líquida do clube. Na Série D já é outra história. Esse ano, por exemplo, a CBF não negociou direito de transmissão na Série D. Então foram os próprios clubes que tiveram que vender. Então é um prejuízo muito grande. A gente espera que o CSA não faça o pior caminho de todos, que é rebaixamento, é bagunça financeira, salário atrasado e um monte de dívida na justiça. E gente titular, né? Inclusive jogadores que atuaram contra o São José. Sim, o próprio Wellington Carvalho, o Gustavo Xuxa começou no banco, mas era titular muitos jogos. O Valoura, né? O Valoura. Foi o capitão do time do jogo contra o São José. Então, jogadores titulares que o clube realmente falou que não fazem mais parte do planejamento. Vamos enxugar essa folha, mas agora tem que acertar essa parte financeira bem certinho, porque um outro transfer ban nessa altura do campeonato ia ser complicado. Porque tem uma situação aí, por exemplo, dá um exemplo aqui do Jorginho, do Serbio. O Jorginho tinha contrato até 2026. Só que o Jorginho, ele estava insatisfeito. Ele já, o Serbio e o torcedor, todo mundo percebeu que ele não queria ficar. Como ele não queria ficar, houve um entendimento. É diferente do CSA. Esse pessoal queria ir embora. Esse pessoal pediu que pra sair. Aí é o chamado comum acordo. Eu não sei para onde o Jorginho vai. Ele assina o documento, abrindo mão, inclusive, do que ele tem a receber de multa rescisória. O CRB também, que o CRB teve prejuízo, porque o garoto Samuel Pires foi pro Esporte, né? 50%, porque ele fez uma aposta, né? Todo mundo fazia, com o Jorginho foi uma contratação, né? Série do Esporte, você conhece o jogador. Lembro muito bem, é. Torcedor, o Jorginho, quando foi contratado, foi tido como camisa 10 do Galo, ia ser uma contratação muito boa, é um grande jogador, fez a boa temporada no passado, mas o histórico do lesão realmente acabou totalmente com a passagem do Jorginho por aqui. Aí não cabe causa trabalhista, porque houve um acordo, inclusive ele assina esse acordo. Aí você tem Carvalho, tá em acordo, você quer sair? Não, então insatisfeito, quero ficar mais não. Aí o jogador procura o clube. Nesse caso, o Cafu. Nessa situação, os jogadores aparentemente foram procurados pelo clube para. Porque o Galo tem contrato, tá com família aqui, tem menino na escola. Sim, com certeza. Esperava cumprir até o final do ano, né? Exato. Eu até falei. Então, esse é o problema. Ou você. Foi vantagem pro jogador? Eu até comentei ontem no Esporte de Destaque que o timing de tudo isso também é muito estranho. Porque você tem um jogo, tudo bem, um empate muito duro pro torcedor, é complicado, situação difícil na tabela. Mas de jogadores. Exato, né? Mas no dia seguinte você dispensa tantos jogadores, ainda mais titulares, porque. Se fosse aquele jogador que não tá jogando, tá lá encostado no banco de reservas, às vezes nem relacionado é, tudo bem, a gente entende. Agora, jogadores titulares, realmente foi uma movimentação que chama muito a atenção. Agora, pro CSA, reformular novamente, tem reforço chegando para essa semana, vamos aguardar quantos e quais serão. E tu, torcedor, é acreditar e torcer, mas ciente de que a situação é meio complicada. Você vê o caso do Valoura no CRB, o não contou com ele, o Daniel Paulista deixou bem claro, ele ficava treinando à parte. Mas só saía quando tivesse um clube. Mas ele estava recebendo, porque ele não chegou para fazer acordo, não. Quando surgiu o CSA, aí sim. Aí ele fez um acordo. Mas enquanto ele não tivesse clube, o CRB estava pagando. Ele tem compromisso. Exatamente. O CSA é a mesma coisa. Enquanto os jogadores ainda fazem parte da folha, independente se estão dispensados ou não, se vai ficar afastado, se não vai treinar mais, se está constando na folha, o CSA tem que pagar. Tem que pagar. Complicada a situação ali, essa tomada de decisão. Mas enfim, vamos torcer. E quem chega, recebe, né? Quem chega, decida. Para seguir essa pontuação de 22 pontos. Vai ser difícil, mas... Agora vamos trazer o Série B agora. Ontem teve a apresentação, o Marroquim agradeceu a imprensa, agradeceu a torcida, principalmente a torcida, a festa que fez e os jogadores, 100% com o Anselmo, a direção do CRB. E tem que estar, esse negócio é ser burburinho que rolar, o Anselmo perdeu o pênalti de proposta, esquema de aposta, isso aí é besteira, tá doente bobagem. Até hoje. Saiu o pessoal com teoria de conspiração, não faz o menor sentido, o Anselmo Ramon, tenho certeza que é um cara muito íntegro, tava com certeza focado, é o capitão do time, não tem, não existe, esse negócio aí é besteira, torcedor. É feio. Quer casar intriga, é fake news. Aí, portanto, agora o CRB, Série B, né, o Carlos Pereira? Agora tem dois jogos, o grupo já viaja amanhã e essa programação do Galo para dois jogos fora de casa, hein, Pereira? Carlos Pereira! Um forte abraço a você, Marcelo Rocha. Um abraço aos amigos do programa Tiro Livre. Logo cedinho, chegando o ciclo informativo do Clube de Regatas Brasil, Galo, que foca agora toda semana para a visão desse jogo do sábado diante da equipe do América Mineiro. Portanto, toda expectativa com relação a esse trabalho. A partir de agora, ouvi o técnico Daniel Paulista, que fala ainda da conquista do vice-campeonato da Copa do Nordeste e o trabalho visando a Série B do Brasileiro. Bom, primeiro acho que salientar a importância de ter aqui hoje praticamente todas as lideranças do clube. É, quem não pôde estar por um motivo maior, mas o presidente junto com todos os outros demonstrando esse apoio não só ao elenco, mas todos os funcionários, também o agradecimento ao nosso torcedor que tem comprado a ideia de em 2024 ser diferente, né? E vem acontecendo isso na interação e na integração entre equipe, diretoria e torcida, e isso tem se refletido nos resultados e no desempenho dentro de campo, né? Então, isso é bom salientar e esperamos que isso continue, né? E a equipe continue nesse caminho de grandes vitórias, de grandes jogos, como foi o jogo de domingo. Foi um grande jogo de duas grandes equipes, como nós já esperávamos, né? Duas finais muito disputadas e isso se traduziu para dentro do campo. E quem teve a oportunidade de ir ao Rei Pelé no domingo, como o próprio amigo colocou, talvez presenciou um dos maiores jogos da história do clube. Ah, o título não veio, mas moralmente acho que o CRB saiu muito fortalecido desse jogo, porque enfrentou um adversário de hoje a melhor equipe talvez do Nordeste e uma das melhores do país. E fez um jogo, não vou nem dizer de igual para igual, fez um jogo bem superior ao adversário. Tanto que a vitória demonstra isso, os números e o desempenho. Então é um momento de apoio, mas ao mesmo tempo é um momento que a gente tem que olhar para frente, né? Isso aí nós temos que virar a página e já viramos a página. A partir de hoje o foco volta a ser os nossos próximos objetivos e o que a gente tem pela frente é a Série B, onde a gente sabe que tem dois jogos a menos que os adversários, mas sabe que podemos e temos condições de melhorar. E vamos buscar o quanto antes começar a crescer na competição, começar a buscar as melhores colocações, e isso é muito importante. Sobre a pergunta de ter chegado à decisão da Copa do Nordeste, eu acho que foi fantástico. Porque no início do ano, acho que a gente fez um planejamento de mudar o perfil de grupo que o CRB tinha, e acho que acertamos em cheio nisso, né? E o CRB hoje tem um grupo muito compacto, muito coeso, muito fechado, juntamente com toda a direção, e trabalhando com os pés no chão sempre, procurando a cada dia ser melhor, plantando na cabeça dos atletas sempre que a gente pode vencer qualquer um, basta seguir trabalhando, basta seguir fazendo aquilo que é planejado. E a demonstração foi a chegada à decisão, vencendo o Bahia na semifinal, que é um grande investimento da região, e na final vencendo também o Fortaleza no jogo, né? E acho que o planejamento tem sido muito assertivo em todos os aspectos. É claro que uma ou outra situação erros acontecem, mas olhando como um todo, os acertos são muito maiores do que os erros. Ouvimos, portanto, aí o técnico Daniel Paulista, da equipe do Clube de Regatas Brasil. Segue você, garotinho, como um dos craques da seleção do povo. Muito bem, Matheus, o CRB é problema na zaga, rapaz, tá fora, né, com o terceiro cartão pra esse jogo, né? E Fábio Alemão. O Saibo sentiu também, né? Exato, o time muito provavelmente vai ter que ir com a zaga reserva, Gustavo Henrique e Matheus Ribeiro ali improvisado, ou o próprio garoto, o Darlison. Mas realmente situação complicada na zaga, até porque vai enfrentar um grande time, que é o América Mineiro, tá muito bem, o jogo é fora de casa, mas Série B é isso, infelizmente aconteceu a suspensão, acontece lesão, CRB a gente falava que o elenco é um pouco enxuto em certas posições, agora vai ter que lidar com isso. Da mesma forma que poderia ser o adversário, dessa vez a CRB. Então tá aí, portanto, o empate é um bom negócio, né? Eu considero um bom resultado. O América Mineiro é um time que tá mais em alta na Série B, é um concorrente talvez direto pro acesso do Galo no final do ano. O jogo é fora de casa, o time também tá se recuperando aí na moral depois de perder o título da Copa do Nordeste. O empate lá fora de casa, eu não vejo com maus olhos, não. 18 pontos. É o primeiro colocado da Série B, o América Mineiro. O Santos tá fora do G4, viu? Exato, a Série B... Se terminasse hoje... Série B não é brincadeira, não. O Luan Santos pensando que seria mais simples, seria mais... Ah, não, vou sobrar na competição, vou ganhar título isolado. Tem que aprender a jogar a Série B. Olha só o nível de equilíbrio. Do primeiro colocado, o América, até o oitavo colocado, o Operário, são apenas 3 pontos de diferença. Ou seja, uma rodada, tudo isso pode mudar. Série B no início e no final também é assim. A tendência é que aconteça o que aconteceu em 2023. Muito time brigando para pouca vaga. Então, algum time desses aí, América, Goiás, Santos, Sport, Curitiba, enfim, um desses vai sobrar. A questão, vamos descobrir qual mais pra frente. Não tenha dúvida, viu? E São Paulo, o Mirassol voltou ao G4 com a vitória, né? Exato. Voltou, encostou no Goiás, que é o vice-líder. Teve a chance de assumir a liderança da Série B, se vencesse o jogo, mas não aconteceu. Então, boa vitória pro Mirassol. Avaí também segue bem, Santos segue bem, Sport, Ceará em recuperação. E o Operário também na crescente. Então, Série B a todo vapor. A todo vapor. E outra coisa, aí vai criando gordura, né? Essas equipes também tem. Série B não conseguiu ainda. Precisa pontuar. Vamos fechar com o Guilherminho, o meu caro Claudemir Henrique do Carmo. Guilherminho e a Federação Alagoana de Futebol, Guilherminho. Guilherminho Braga. Chegando sim com o noticiário da Federação Alagoana de Futebol e de seus clubes filiados aqui no Tiro Livre, a primeira atração esportiva do Rádio das Alagoas, dizendo que Série B chega agora à sua 10ª rodada e o nosso representante, o CRB, depois da Copa do Nordeste, muda o chip e agora volta a disputar essa Série B. Galo sai, enfrenta o América Mineiro no sábado que vem, dia 15 de junho, às 15h30, lá no estádio Independência, em BH, Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. Só lembrando que o CRB, por estar disputando à época a semi e a final da Copa do Nordeste, tem 2 jogos a menos, que seriam realizados aqui no estádio Rei Pelé, contra o Sport na 8ª rodada e contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela 9ª rodada dessa Série B. Espera agora as marcações dessas duas partidas por parte do Departamento de Competições da CBF. Já a Série C, o CSA fez o primeiro de 2 jogos em casa pela 8ª rodada dessa Série C, agora vai para a 9ª de 19, nessa primeira fase da Série C, e o CSA recebe agora o Botafogo da Paraíba pela 9ª rodada da Série C no estádio Rei Pelé, no próximo sábado, dia 15 de junho, às 17 horas. Já pela Série D de dado, campo e bola para os alagoanos hoje à noite, o CSE sai, enfrenta o Petrolina lá em Petrolina, interior de Pernambuco, às 19 horas, no estádio Paulo Coelho, interior de Pernambuco. O Asa, outro representante de Alagoas nessa Série D, também recebe hoje o Itabaiana, às 20 horas, lá no estádio Coraci da Mata Fonseca, o Municipal de Arapiraca. Lembrando que essa Série D chega à 8ª rodada dessa primeira fase, que são os jogos da volta, invertendo-se, portanto, os mandos de campo. Com apoio técnico do meu querido amigo Adilon Costa, da Federação Alagoana de Futebol e de seus clubes filiados para o Tiro Livre, falou o repórter Guilherminho Braga. Eu prometo voltar com mais da Casa do Futebol daqui a pouquinho, ao meio-dia, em Esportes em Destaque, aqui pela minha, pela sua, pela nossa Rádio Difusora de Alagoas, agora em FM 93.3. Fechando o nosso Tiro Livre, a primeira atração esportiva do dia, Matheus Menezes. Exato, teremos mais 12 horas em Esportes em Destaque e 6 horas da noite com a nossa Resenha do Povo. Obrigado, Claudemir Henrique do Carmo, na mesa informatizada da nossa Difusora. Na sequência da programação está vindo Difusora Amanhã. Difusora. A Difusora é mais emoção. Seleção do Povo. Neste sábado, tem futebol em dose dupla. Pela Série B, às 15h30, direto do Independência em Belo Horizonte, tem América e CRB. E às 17 horas, pela Série C no estádio Rei Pelé, tem CSA e Botafogo da Paraíba. Séries B e C, no som da sua Seleção do Povo. Difusora de Alagoas, 93.3. Apoio Cultural Carajás. Ofertas todos os dias para você. E Governo de Alagoas. Juntos por uma Alagoas de todos. Aproveite a oportunidade de conhecer melhor a doutrina codificada por Allan Kardec. Programa Momento Espírita, divulgando o Espiritismo e os seus objetivos. Com músicas selecionadas, mensagens edificantes, entrevistas, estudos e bate-papo à luz da doutrina espírita. Esperamos por você todos os domingos, das 9 às 10 da manhã. Produção Federação Espírita do Estado de Alagoas. Apoio Rádio Difusora. Alguns momentos da vida nos sentimos sós, perdidos, sem vontade de viver. Mas isso só nos leva para o pior, porque temos que tomar certas decisões. Mas não se precipite, tem algum lugar ou alguém que pode lhe ajudar. Quando você achar que não tem mais solução, sempre há uma saída. Gavida, Centro de Amor à Vida, projeto voluntário de prevenção ao suicídio. Mais informações, 3326-2774. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. Para prevenir acidentes, não tem segredo. É ficar de olho e manter o seu local organizado. E se o local tem grande circulação de pessoas, tem que estar bem sinalizado. Gostou da dica? Então passa também para toda a equipe. E não esqueça, com o SESI, sua empresa fica mais segura. De segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, Resenha do Povo. A opinião, o debate e a informação do seu clube. A mais tradicional resenha esportiva do Rádio Alagoano, aqui na Difusora de Alagoas. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O celular fornece muitas informações a seu respeito e de familiares e amigos. Mantenha o aparelho guardado para evitar extravios. Desconfie de ligações de desconhecidos. Jamais forneça informações pessoais, a menos que você tenha feito a ligação. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Dicas para um trânsito mais seguro. Pedestre, aguarde o ônibus sair do ponto para depois atravessar a rua. Nunca atravesse atrás ou na frente de veículos parados. Nunca atravesse fazendo zigue-zague entre os carros. Rua não é lugar de diversão. Brincadeiras só em áreas permitidas ao lazer. Você está na Rádio Difusora de Alagoas. 93.3 FM. Música, esporte e notícia. Continue na melhor, não dê bobeira não. Se ligue na próxima atração. Está no ar, Difusora Amanhã. Notícias, reportagens, entrevistas, prestação de serviço e muito mais aqui na emissora pioneira no estado. Difusora Amanhã. Apresentação, Tati Campos e Marcelo Rocha. Agora 8:06, está no ar o nosso Difusora Amanhã. Bom dia, minha gente querida, um beijo no coração de todos vocês e hoje o beijo é especial, o abraço é especial hoje no nosso Difusora Amanhã, do nosso público querido maravilhoso, com quem eu tenho todas as manhãs, né? Essa alegria renovada, esse encontro com você, meu amigo, minha amiga, porque hoje nós estamos comemorando um ano do nosso Difusor Amanhã na Pioneira, a primeira rádio de Alagoas, e aqui na abertura do nosso Difusor Amanhã, agradecer a direção da casa, na pessoa do presidente Robson Calheiros, a jornalista Cristina Brito e, claro, a minha companheira de bancada, né, a Tati Campos. Hoje um programa diferente, dedicado a esse público maravilhoso. Dia dos Namorados, dia 12 de junho, a gente fechando um ano nessa parceria com toda essa equipe da família Difusora. Meu agradecimento por estar chegando. Aqui já encontrei, né, alguns amigos que fiz através do rádio, outros conheci aqui na casa. Então, uma alegria fenomenal hoje, no dia dos namorados, tá? As pessoas fazendo love, né? Bom dia, os casais, Marcelo. Né? É verdade. Então, bom dia, tá? Aí nada melhor que um casal para apresentar esse programa, não é verdade? Um casamento que está dando certo. Exatamente. Com a graça de Deus, né? Essa união da gente aqui na bancada, espero ir também na direção da casa, que a gente... Perdure muito tempo. Muito tempo aqui, nos 75 anos da nossa Rádio Difusora, a primeira rádio de Alagoas. Então, motivo de alegria, viu, gente? Alegria mesmo, um ano, a gente fechando aqui, um ano hoje. Até que eu lembro, quando a gente começava, eu dizia, Tati, a gente está começando no dia dos namorados. O dia romântico. O dia romântico, né? Há um ano, eu aqui. É verdade. Meu amado ouvinte, muito bom dia. Sem você, a gente não tinha sucesso de audiência. Sem você, a gente não teria completado aí esses 12 meses de programa. Com toda essa equipe que nos abraça todos os dias, a gente conta com eles. Sozinho, né, Tati? Exatamente. E é um prazer apresentar o programa ao seu lado, Marcela. É um prazer essa equipe que sempre está conosco, colaborando de maneira direta e indireta, o nosso público ouvinte, aos nossos entrevistados que sempre se dispõem, ouvem presencialmente conversar conosco ou por telefone. Então, sempre preenchendo todas as nossas pautas, a gente fica muito feliz, porque é um conjunto, né? A gente que trabalha na área de comunicação social sabe que para você produzir e apresentar um programa de rádio, de TV, você precisa de uma equipe multidisciplinar. E aí a gente já começa agradecendo essa equipe imensa que nós temos. A gente tem reunião de pauta, vocês veem, o pessoal já tem uma pauta aqui. Exato. Né, temos grupos de WhatsApp, que a gente se comunica o dia todo. A equipe técnica. Exatamente. Né, então. Olha, tem essa pauta, tem esse ajuste, essa entrevista caiu, tá chegando uma nova, tem isso e aquilo. E a gente, Tati, com a responsabilidade, principalmente a minha, né, a sua, porque você já é da casa, já conhece muito, porque nós estamos no comando do Difusora Amanhã, que é um programa tradicional da Rádio Difusora em Alagoas. Exato. Então veja a nossa responsabilidade de toda essa equipe, de entregar, né, para o nosso ouvinte um programa em que foi projetado para voltar, né, com o nosso comando, você já da casa e eu chegando agora, e para mim é a responsabilidade muito maior, né, e entregar para o nosso... Mas você está fazendo, né, muito bem feito. Essa é uma parceria que está dando certo. Difusora Amanhã. Não só parceria sua comigo aqui na banca, mas parceria sua com a Rádio Difusora, com esse Instituto Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, verdade. É uma parceria que está dando muito certo. E a gente aqui, como eu tenho dito, não há espaço para erro. Nós estamos em uma rádio oficial do Estado, né, Tati? Então, exato. É por isso que eu digo, a melhor equipe do rádio brasileiro está aqui na Difusora. Está aqui. A gente agradece essa equipe maravilhosa que está conosco aí há um ano. Hoje fica até às 11. Coordenação técnica, Edson Lins, coordenação de esportes, Oswaldo Barbosa, assessoria gestão interna, Diogo Freire, gerência de operações e tecnologia da informação, Fernando Gonzalez, gerência de jornalismo, Ricardo Rodrigues, gerência das rádios, Cristina Brito, presidência do Instituto Zumbi dos Palmares, Robson Calheiros, que tanto nos dá força, verdade, que tanto gosta do nosso programa. Grande abraço para ele. O nesse Diogo momento. Também, ao lado dele, o exatamente, Diogo Freire, né? Exatamente. Um sensacional. Quem está conosco aqui nesse momento é o romântico. Aquele que faz o coração bater mais forte. Hoje bate mais forte. Ouvintes. E dos namorados, né? Com o Aquele abraço. Seus cabelos grisalhos, com muita competência há muitos anos aqui na Difusora. Muito, muito, muito. Faz parte da... Ele fundou aqui, quase, né, essa pioneira. Olha. Foi verdade. Tem história. Fundou não, mas chegou aqui menino, né, Claudinho? Menino, chegou um menino. Chegou com 17 anos essa rádio. Né? Olha só. Então veja. Muito tempo de casa. Responsabilidade muita, nossa. Muita, muita, muita. Lá na gravadora Odilon Costa, os nossos repórteres Ítalo Bianchi, Vera Guimarães, trazendo todas as informações. E a gente agradece também ao Luiz Filho, que está de férias, mas que todas as manhãs colabora muito conosco, trazendo pauta sempre ali com precisão, fazendo viagens nesse estado inteiro. Nosso abraço, Luiz, aproveita as suas férias. A produção é de Selma Emiliano, Fábio Henrique, Juliano Porto, Matheus Menezes, o resumo das notícias no Direto da Redação. A gente tem aqui sempre, né, estagiários conosco, os meninos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas. Ano passado, nós tínhamos uma dupla. Isso, é. É. Agora, este ano, nós tínhamos também uma dupla, só que a Glenda acabou indo para a redação, né? A parte redação da TV, ficou estagiando lá, estagiando no estúdio conosco, somente o Matheus Menezes, que está entregando com muita competência o seu trabalho. Obrigada por esses meses que está aqui conosco, né? A gente está comemorando um ano, mas ele já tem alguns meses aqui conosco, ele está em mesversário. E é tão... completando um ano com a gente, o Matheus Menezes, no jornalismo, nosso difusor da manhã, e pela sua competência, foi requisitado também, empresta o seu talento para o futebol, para a parte de esportes, né, da nossa radiodifusora. Então, veja... Está mostrando serviço bem feito. Veja que equipe que nós temos aqui, né? Sem contar aí os nossos técnicos, engenheiros, pessoal que viaja também com os nossos repórteres, quem dá para a notícia chegar. Então, é uma equipe, né, top, a gente colocando dessa forma, viu, Tati? Exatamente. Então, parabéns para a nossa equipe. Parabéns. Que há um ano está com competência apresentando este programa. Que a gente é que só está. Nós só somos a voz, né? Só somos a voz. É isso, tá? É, porque é toda uma equipe que faz com que esse programa seja um sucesso de audiência. Todos nós agradecemos dias, muito. O nosso ponto eletrônico nos aqui, orientando. É. Assim, e o grupo do WhatsApp é vendo. Assim, olha, olha. Então, que Deus nos conceda a graça e uma santa e abençoada quarta-feira, né? Hoje, nesse dia 12, dia dos namorados e aniversário do nosso Difusor Amanhã. Pois é, hoje além, né, do nosso aniversário e dia dos namorados, hoje também é o dia do Correio Aéreo Nacional. É o dia mundial de combate ao trabalho infantil. É o dia também do enxadrista. Quem é que não assistiu, né? Algumas pessoas não assistiram, né? Aquela série, O Gambito da Rainha, maravilhoso. Se você ainda não viu, aproveite e assiste, é lindo. Dá pra maratonar quase no final de semana inteiro. Hoje, como é o dia mundial, né, de combate ao trabalho infantil, eu separei essa pauta pra gente também abordar a respeito. Neste dia, o principal objetivo dessa data é alertar a comunidade global e os diferentes núcleos de governo sobre a realidade do trabalho infantil, que é uma prática que se mantém, infelizmente, corriqueira em várias regiões do mundo, e aqui no Brasil, vez outra, a gente se depara com situações terríveis. Então, a Organização Mundial de Saúde, desde 2002, criou esta data para que houvesse uma conscientização, políticas públicas e sensibilização civil para que não houvesse o trabalho infantil. A gente sabe que existem países, inclusive o nosso querido Portugal, de quem somos patrícios, que lá você pode trabalhar antes dos 16 anos. Aqui no Brasil já existem alguns projetos de governo que permite aí o menor aprendiz, jovem aprendiz e tudo mais. Existem alguns países que não têm essa legislação específica, mas que, óbvio, a família, quando insere de uma forma branda, os países aceitam. Inclusive, alguns países na Europa permitem que os jovens menores de 15 anos ajudem os seus pais no comércio, no seu negócio. Mas a gente está falando aqui de um tipo de trabalho infantil que é quase de escravidão, terrível, que impede a criança de ter acesso à escola, que impede a criança até de ter uma saúde, porque são áreas insalubres que ela é obrigada a trabalhar, são minas de carvão e coisas terríveis, né? Antigamente, quantas vezes a gente não viu aqui em Alagoas denúncia de crianças trabalhando no corte de cana de açúcar. Verdade. A gente sabe que isso existiu aqui em Alagoas. Hoje é outra realidade, mas existiu. Existiu e muito. Então, para que a gente não veja, aqui no Brasil principalmente, onde a lei, o ECA, já existe há muitos anos, a gente não tenha, não se depare com situações como essa. Então, no Brasil, trabalho infantil é crime. Você vê o seguinte, isso foi instituído em 2002. Pela ONU, Dia Mundial. Pois, isso. Aí, antes, como era? E de lá para cá, esse combate, ele é constante, né? Porque eles continuam, né? Essa exploração do trabalho infantil. Aí foi criado... Aqui no Brasil, o estatuto... Eu digo, o menor aprendiz, né? Sim. Isso é um meio de tirar, inclusive, exatamente, né? Da escravidão, né? Exatamente. É um caminho que tem que ser feito. Para você ter noção, a ONU ela foi muito tardia, que a ONU só criou, só instituiu a partir de 2002. Desde 1990, no Brasil foi criado o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Brasil já estava muito mais à frente de outros países em relação a isso, até porque a nossa situação era seríssima. Por isso que foi criado o ECA, para que a partir dali fosse proibido o trabalho infantil e que a criança e o adolescente tivesse acesso ao ensino, à escola, à saúde, à qualidade de vida. Então, desde então, aí quando a gente olha, 1990, né, há 34 anos foi criado. Ainda não completou porque foi em 13 de julho. Está prestes a completar 34 anos que foi criado o ECA no Brasil. E a gente sabe que avançou muito. Sabemos que sim, mas ainda tem muito que melhorar. Aí você imagina, aqui o Brasil, o maior produtor de cana-de-açúcar, utilizava a força, né, infantil. Aí você vai para café, né? Cultura, sim, do café, do cacau aqui. Da soja. Da soja. Então, isso tudo... Tinha a presença das crianças. Sim, sim. Até para melhorar a renda, o cortador, o pai levava com o filho. É porque lá atrás, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, existiu aquele baby boom. As pessoas acreditavam que, como tinha se dizimado várias cidades, né? Mundo afora, se dizimou a população, as pessoas precisavam reproduzir para repovoar. Isso. O que aqui no Brasil não aconteceu, até porque a gente participou da guerra de uma forma muito discreta. Perdemos muitas vidas, sabemos que perdemos. Inclusive, eu perdi meu bisavô na Segunda Guerra Mundial. Só que o que que acontece? Nós temos essa consciência de todas essas lutas que foram feitas e, na época, a consciência das pessoas foi de procriar. Tinha que ter filho para ajudar na lavoura, para ajudar no trabalho e tudo mais. Então, as pessoas, elas procriavam com o intuito mesmo para criar filhos, para trabalhar para si. Então, é uma mentalidade muito pequena, até porque se você tem um filho só, fica mais fácil só você e a esposa trabalhar para cuidar dele. Se você tem 10, realmente vai ficar muito difícil essa carga. Então, é bem melhor você ter menos para que você dê conta do recado do que ter ali 10, 6, 7, 8, 10 filhos e aí você sozinho com a esposa trabalhando não vai ter condição de cuidar de tanta criança, né? E você imagina as cidades, os estados, né, que tem essa produção de carvão, de mina, né? Então, que trabalho para essas crianças. Mas vamos falar dos Santos do Dia para ver se a gente ameniza. Ameniza os Santos do Dia do Vaticano. Hoje é o dia de São Leão, Papa, São Leão III. Leão que governou a igreja entre os anos de 795 e 816. Combateu a heresia, segundo a qual Jesus era tido como homem, era só como se fosse um filho adotivo de Deus. Ele comprometeu-se muito na defesa da questão do credo, chamado filioque. Em 25 de dezembro de 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano. Hoje também é o dia de São Onofre, Anacoreta. Sabe-se pouco sobre a vida dele, isso quem diz é Vatican News, então realmente sabe-se pouco. Exceto de que São Pafúcio, monge do século V, escreveu a sua biografia, tornando-se eremita. Onofre seguiu o exemplo de São João Batista e São Elias, foi um anacoreta e abraçou o estado da vida mais perfeito, a solidão do deserto, onde ele passou 70 anos. Os hermafroditas, tá tendo que loucura. Os eremitas têm essa particularidade de se isolar. Olha, meu cérebro, deu desconto, Alessandro, meu cérebro ainda não voltou a funcionar. Os eremitas, eles têm essa particularidade, né? Eles gostam de se isolar em terras, né? Umas são férteis, outras não, porque nesse caso dele, ele foi pro deserto. E aí ficam lá, dedicando sua vida à oração, à penitência. E a gente sabe que cada um, né, professa sua fé, como seu coração diz. E aos santos do dia, rogai por nós. Depois dessa risada nos bastidores gostosa do Alessandro Tenório, a gente convida agora a nossa equipe para dar o seu bom dia. Aliás, parabéns também, tá? Faz parte da equipe, o nosso Alessandro Tenório. Faz parte, um ano de no programa. Difusor amanhã. O almoço é por conta dele, que ele faz, hein? Porque ele disse que não quer um pix de 50 mil, não quer, pois, né? Ele faz, porque ele mesmo produz, ele mesmo faz a comida, né? A gente compra os ingredientes. Exatamente, gostei da ideia. Não, e ele cozinha bem, viu? Vale a pena. Vamos trazer quem, Tati? Vamos dar boas-vindas para ela, que chegou depois a equipe, mas que chegou chegando. Chegou chegando. E faz história e faz bonito. Vera Guimarães, boas-vindas e bom dia à região da Zona da Mata Lagoana. Bom dia. Bom dia. Tempo de alegria, dia romântico. E aqui estamos para levar você, ouvinte querido, a notícia verdade. Aproveite para parabenizar os casais de hoje, que tenham um dia muito feliz. Bom dia a todos. E vamos conferir agora, ouvinte querido, como fica o tempo hoje, quarta-feira, dia 12, dia dos namorados. A SEMAR, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas, prevê possibilidade de chuva pela manhã, variação de nebulosidade à tarde e possibilidade de chuva à noite. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 30 graus, com índice ultravioleta 8 e vento sudeste fraco. Vamos agora às manchetes de hoje. Murici, Escola Juvenal Lopes, uma das mais tradicionais de Murici, completa 50 anos. Alunos da Escola Governador Lameia Filho recebem fardamento completo. Corpo é encontrado na zona rural de Murici. Ibateguara, prefeitura promove projeto de incentivo à amamentação. Daqui a pouco eu estarei de volta com estas notícias, com as notícias destas manchetes para vocês. Feliz dia dos namorados para todo mundo e até daqui a pouco. Até já, minha cara. Vamos agora dar boas-vindas e bom dia para Ítalo Bianchi, na região do Agreste. Bom dia, Ítalo. Bom dia. Dia 12 de junho do ano de 2024. Estamos falando da redação da 106,9 com informes escolhidos das últimas 24 horas em relação ao Agreste, Sertão e região do Baixo São Francisco. Em Arapiraca, neste momento, 26 graus, máxima hoje prometendo chegar aos 29. Durante a última madrugada, registraram 21 graus, de acordo com o site Clima Tempo. E vamos às manchetes de hoje. CESAL se reúne com Caixa Econômica para discutir retomada das obras do Hospital Metropolitano do Agreste. Procon Arapiraca divulga pesquisa de preços de presentes para o Dia dos Namorados. Prefeitura prorroga as inscrições para a composição do Conselho da Pessoa com Deficiência em Arapiraca. IPM prende homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no Agreste Alagoano. Tudo isso e muito mais ao longo da nossa programação aqui dentro do Difusora Manhã. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Bom dia, meu caro. Vamos agora dar boas-vindas e bom dia para ele, nosso querido Matheus Menezes. Matheus Menezes, direto da redação. Um ano de Matheus Menezes. Amanhã, bom dia. Bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alessandro. Bom dia para toda a equipe. Bom dia, claro, você, meu querido e minha querida ouvinte. Um bom dia especial hoje para todos os namorados e namoradas que nos escutam. Espero que aproveitem bastante o seu dia, com muito love, com programas especiais, jantares, presentes, tudo que tem direito, enquanto a gente está aqui sempre trazendo melhor informação para você que nos escuta na 93.3, a pioneira. Agora trazendo os destaques desta quarta-feira, dia 12 de junho, começando, claro, com os destaques de Alagoas. Uma operação está combatendo sonegação que gerou um prejuízo de 17 milhões de reais aqui em Alagoas. Operação conjunta entre Alagoas e São Paulo. O TJL declara inconstitucional a lei que dificultava direito ao aborto, tema muito polêmico, que ganha mais um desdobramento. Destaques nacionais, o governo apresentou a nova proposta para técnicos da educação federal. Aguardar as assembleias para saber se a greve encerra ou continua. E o Senado aprovou uma bolsa para apoiar a permanência de alunos nas universidades federais. Pedido importante, muito importante. E para fechar com destaques internacionais, a China pede maior responsabilidade do BRICS, o bloco econômico que o Brasil está incluso, em meio às sanções do Ocidente que o país vem sofrendo. Destaque dessa quarta-feira e ao longo do programa a gente vai destrinchando cada uma dessas notícias, Tati e Marcelo. Muito obrigada, meu caro. Situação aí em China. A China que tem se mostrado aí que já é de longe a maior potência econômica do mundo. Eu só não sei porque ainda, né, não está dando esse lugar à China, porque realmente os Estados Unidos já era. Está uma crise terrível, empobrecimento, uma dívida, uma situação complicada. E a China é um grande gigante. Tomara que o Brasil seja parceiro dela e não, né? Aliado dela e não inimigo dela. Tem que buscar o que está dando certo, né? Tá. Exatamente. Tem que se render. Realmente, eles sabem fazer a coisa, né? Você vê até nos desastres e também. E muita disciplina. E pouco muita tempo, disciplina. Muita disciplina. Extrema disciplina. Vamos ver agora como é que está o tempo e a temperatura? Tá frio. Tá frio, 26 não. graus, tá frio? Tá frio, não, tá não. Não, até a Alessandra disse que não, até a Alessandra concordou comigo, não tá frio. Choveu a madrugada. Foi. Vamos ver como é que tá o tempo e a temperatura. Eu achei frio. Tempo e temperatura. Nesse momento, chuva fraca na capital. Eu achei agora. Não, eu senti frio. Foi, tá certo. 26 graus de temperatura no bairro do Farol. É, como o portal da SEMAI está fazendo uma atualização, a gente já vai trazer direto do Google todo o tempo e temperatura. Nesse momento, na capital alagoana, registrando 26 graus de temperatura, a mínima para hoje é de 24, a máxima é de 28 graus. Chuva fraca durante todo o dia. Nós temos a umidade relativa do ar na casa dos 84%. Isso é a mínima. A máxima para ela chega na casa dos 98% para hoje. Essa é a umidade relativa do ar. Para Maceió. Região de Maragogi, região da faixa litorânea. Nós temos nesse momento em Maragogi uma temperatura semelhante à capital, na casa dos 26 graus. Chove por lá. Chuva fraca, mas está chovendo. Mínima para Maragogi e toda a região é de 24, máxima chega a 28 graus. Nesse momento, na região de Murici, zona da Mata Alagoana, nós temos uma mínima de 22, máxima de 27, 24 graus. Lá está um pouco mais frio do que a capital. Possibilidade de chuva durante todo o dia hoje para a região da zona da Mata Alagoana. Nós temos em Arapiraca e a região do Agreste, mínima de 21, máxima de 27 graus. Nesse momento, somente 23 graus em Arapiraca. Lá, sim, está um clima mais ameno. Tá bom, muito bem bom. Bem mais ameno. Possibilidade de chuva hoje é só de 30% para lá. Umidade relativa do ar está alta, chegando a 98%. Nesse momento, inclusive. Delmiro Gouveia, tá frio. Uma hora dessa, Delmiro Gouveia, com 23 graus. Delmiro, tá frio. Tá frio. Exatamente. A Delmiro Gouveia... Delmiro Gouveia. É frio. Certão. De 23, é. É, pra Delmiro é. A mínima pra hoje lá é de 20 graus, máxima de 28. A gente tem possibilidade de chuva? Não, não tem. Pra hoje, não. Só vai chover nessa quinta-feira. Hoje vai dar pra acender a fogueira de Santo Antônio sem nenhum problema. Somente no sertão. Porque no restante de toda a Lagoas não vai dar pra ter fogueira, porque vai chover. Vai chover muito. Acendeu a fogueira, a chuva vai apagar. Exatamente. Nós temos na Tábua das Marés, tivemos uma madrugada de maré baixa. Nesse momento a gente tem maré alta, ondas de 2 metros, dois não, Tatiane, de 1,50 metros. 2 metros essa no entardecer. Nesse momento, ondas de 1,5 às 8, desde as 8h18, a gente tá com essa maré bem alta. Nós teremos maré baixa de 1h da tarde, 1h15, aproximadamente em 0,9, e teremos maré alta no final do dia, lá no entardecer. Aí quando chegar às quase 8 horas da noite, teremos ondas de 2 metros de altura. Agitado e revolto esse oceano, né? Tempo e temperatura, Tábua das Marés na palma da sua mão, no site da SEMAS, Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas. Agora eu quero saber como é que está o Corpo de Bombeiros, como é que estão as ocorrências, porque agora é tudo informação conjunta, como é que está a SAMU, está tudo tranquilo? Teve, de novo, né, carro, moto, carro do Valdo Góes Monteiro, o primeiro 6h20 é chamado para do Valdo Góes Monteiro, claro, já resolvido pelo horário, né, Tato? Mas tem agora em tempo real, não, esse foi o mais próximo, no início da manhã, 6h20, essa chamada que a ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas como você disse, essa agora é, né, a união entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Então tivemos essa ocorrência. E o que chamou a atenção ontem foi um vídeo de um sinistro, um incêndio, é uma concessionária na Mangabeiras, João Davino, né? Mas a equipe, quando chegou lá, a brigada da empresa, né, já tinha resolvido, mas deu para ver as chamas, né? Sim, sim, só bem passou. Forte. Os funcionários, eu vi alguns vídeos, os funcionários correndo, tirando os veículos de dentro. Foi bem, né? Chamou a atenção, mas resolveram ontem. Então teve essa ocorrência e outra à noite também, né? Ontem já à noite, princípio do incêndio do Corpo de Bombeiros. Mas nesse momento, só esse acidente envolvendo carro, moto na do Valdo Góes Monteiro, mas às 6h20, já resolvido, né? O trânsito liberado na região pelo horário 8h31, e o trânsito que tem agora é por conta justamente do movimento na cidade hoje, né? Tá movimentado. Porque nós temos shoppings, temos centro, né? sim, temos vários restaurantes e motéis. Exatamente, hotéis também, que tem muitos casais apaixonados que preferem ir para passar uma diária de hotel. De hotel, aqueles hotéis, geralmente, né, que tem o day use. Estão prontos, né? Estão tudo pronto para o dia dos namorados. Aos românticos, a quem está aí apaixonado, né, um feliz dia dos namorados. Isso, compre um presente. Viu, não é só o namorado, não. Você que é casado, casado. É eterno namorado. É eterno namorado, tem que ser. Para a relação dar certo, tem que ser, tá? Sim. Sempre namorando. Conquista diária. Muito bem. Conquista diária. Exatamente. E olha, o que nos chama a atenção é que no Brasil, porque a gente sabe que tem o Valentine's Day, que não é comemorado na mesma época que o Brasil, o dia dos namorados lá fora é outra datação, acho que é março, né? Depois olha aí pra mim o dia de Valentine's Day, por favor, Matheus. É uma data diferente aqui do Brasil, eles comemoram em outra data, e aqui no Brasil, especialmente, é o dia de Santo Antônio, que Santo a gente Antônio, comemora que a véspera, é o casamenteiro, né? Exatamente. O acho que fazem com, com a imagem de Santo Antônio, o ponto de todo jogo, meu Deus. 14 de fevereiro, Tati. Ah, fevereiro, eu errei por um mês. Obrigada, Matheus. Pois é, mas no Brasil não. E no Brasil aquece demais o comércio. Então, olha, relojoarias, joalherias, né, vende muito. É, lojas de lingerie, vende bastante. Perfume, né? Muito, muito. As perfumarias. Setor de beleza, né? E tem aqueles que são mais abastados, aí já compram eletroeletrônicos, né, bem potentes. Até as concessionárias têm movimento. Tem movimento. Hoje, porque tem gente que tem condição, né? É, então, assim, a gente sabe que é uma data que movimenta bastante o comércio, mas principalmente que deixa as pessoas... É uma data atrativa, né? Mais apaixonadas. Com certeza. No dia de hoje. Mas vamos ao apoio cultural? Começando, gente, é o preâmbulo, viu? Do um ano do nosso Difusor Amanhã, na sua Difusora, a primeira rádio de Alagoas, as outras vieram depois, e agora em 93,3, a gente vai ao nosso apoio cultural e a gente volta já. Estamos apresentando Difusor Amanhã. Tudo que se movimenta se transforma. Os tempos mudaram e a Rádio Difusora também. Agora somos FM, a sua rádio de sempre. Com informação de qualidade, tudo sobre esportes e entretenimento. Venha com a gente, sintonize em uma nova frequência, 93.3. Rádio Difusora de Alagoas. Difusora! Domingo, a partir das 10 da manhã, aqui na Difusora. Tá no gosto da galera. Na boca do povo, Domingão Esportivo é campeão de novo. Paulinho Guedes. Alô você, torcedor. Estaremos domingo aqui no Domingão Esportivo. Conto com a sua presença. Paulinho Guedes comanda a maior movimentação esportiva do rádio alagoano. No Domingão Esportivo você fala. Fique ligado. Domingo, na Difusora, é dia de Domingão Esportivo com Paulinho Guedes. Difusora. O São João da Economia Carajás. Tem uma raia de ofertas pra você aproveitar. Arrasta o pé pra cá. Piso ou revestimento tipo A, Pointer, R$26,90. Telha 2,44 com 6 milímetros, Brasilite, R$99,90. Caixa d'água 1000 litros, Forte Leve, R$369,90. Tubo soldável, Tigre 6 metros, R$17,90. Porcelanato tipo A, Polido Cervas, R$59,90. E conheça a nova Carajás Marechal Deodoro. Pode contar com a Carajás. Se o assunto é saúde e segurança no trabalho, o SESI é referência. E o Prudêncio é o cara. Veja essa dica para a segurança e saúde da sua equipe. É a dica do Prudêncio. Para prevenir acidentes, não tem segredo. É ficar de olho e manter o seu local organizado. E se o local tem grande circulação de pessoas, tem que estar bem sinalizado. Gostou da dica? Então passa também para toda a equipe. E não esqueça, com o SESI sua empresa fica mais segura. Neste sábado, no programa Aplauso, a vida, a voz, os sucessos da cantora e compositora pernambucana Anastácia, a rainha do forró. Que falta eu sinto de um bem. Aplauso, todo mundo ouve. Produção, Givaldo Kleber. Apresentação, Elias Ferreira. Sábado, às 14 horas, aqui na Difusora, 93,3. Voltamos a apresentar Difusora Amanhã. de campo. Agora são 8:36. Vamos à Agência Alagoas com Jorge Henrique. Em Maceió, o governador inaugura o ginásio em escola no Feitosa e beneficia 700 estudantes. O governador Paulo Dantas inaugurou o ginásio poliesportivo da Escola Estadual Maria das Graças de Sá Teixeira, no bairro do Feitosa, beneficiando aproximadamente 700 estudantes. Com mais de 3 milhões de reais investidos por meio de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, as obras também contemplaram reformas e melhorias na unidade escolar. O governador enfatizou que as melhorias realizadas pelo governo de Alagoas têm refletido diretamente no desempenho dos estudantes no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, e no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Paulo destacou ainda que os estudantes da Escola Estadual Maria das Graças de Sá Teixeira tiveram os melhores desempenhos nos anos de 2019 e 2021 e também as maiores notas no último Enem entre os alunos da rede estadual alagoana. Agradecer a todos os profissionais da educação que com muita competência destravaram toda a burocracia e conseguiram aportar os recursos, investir e nós termos a honra, a satisfação de estarmos inaugurando esse belíssimo ginásio poliesportivo, aliás, o único ginásio do bairro do Feitosa, que está à disposição da escola Maria das Graças, mas também estará à disposição de todos que vivem aqui no bairro de Feitosa. A inauguração contou com apresentações dos estudantes. Agência Alagoas de Maceió, Jorge Henrique. Vamos agora direto para Arapiraca, as notícias vindas do Agreste com Ítalo Bianchi. No Difusor, amanhã, com informações do Agreste, Sertão e região do Baixo São Francisco, a gente retorna trazendo a informação que é a seguinte. A Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, se reuniu ontem com representantes da Caixa Econômica Federal e os construtores responsáveis pelo Hospital Metropolitano do Agreste, em Arapiraca, para discutirem sobre a retomada da obra. O equipamento da saúde foi incluído no novo programa de aceleração do crescimento do Ministério da Saúde e, com isso, será financiado com recursos do governo federal. Durante a reunião, o secretário de Estado da Saúde, Gustavo Pontes de Miranda, esteve acompanhado do secretário executivo de gestão interna da CESAL, Éder Correia. Os dois gestores, junto a técnicos da pasta e representantes da Caixa Econômica e os construtores, acordaram que as obras da unidade hospitalar devem ser retomadas no próximo dia 5 de julho e deverão seguir o cronograma previsto pelo novo PAC. Gustavo Pontes de Miranda destacou que a gestão do governador Paulo Dantas está empenhada em entregar a obra o mais rápido possível à população. Ele frisa, abre aspas, houve a colaboração total da Caixa e dos construtores que ganharam a licitação para que possamos acelerar todo o processo. Nosso objetivo é ampliar e qualificar ainda mais o atendimento na região do Agreste Alagoano e essa unidade é fundamental.